Passará, mas não é justo eu viver sem ter a que aspirar. Caíra, o que era bom vai chegar ao fim. Seu futuro e a sua sina será viver assim. Você está preso, mas eu tento me libertar. Agora é tarde, isso nunca vai acabar. Você vive num mundo onde a eterna moda é ser imbecil. Você não vai ter quem comer. Sentimento alheio muito frio. O que existe agora é falsidade. Você continua pensadores que não pensam. Eu que é um pensador. Você não é o que quer e nem nunca poderá ser. Eles destruíram o que podia ser bom. E você acha legal? Legal. Você acha que isso é um bom som? Você é um animal. Animal.